Ouça agora aqui na Antena Web toda a informação do Antena News. A seguir, não perca histórias. Boa noite, bem-vindos ao Antena News. A vaga de frio polar vai começar a fazer-se sentir a partir da noite de hoje. A Direção-Geral de Saúde deixa conselhos para a prevenção do frio. A greve dos transportes só afetou o metropolitano em Lisboa. Os barcos pararam essencialmente nas horas de ponta, mas Carris e CP funcionaram normalmente. Os confrontos de ontem num estádio de futebol no Egito fizeram 74 mortos. O treinador português Manuel José foi um dos agredidos. Para uns, isto é barulho. Para outros, isto é arte. Isto é arte. Na Antena Web é Néctar Solar. Sábados, 2 da manhã, na Antena Web. Dos transportes em Lisboa quase não se fez sentir nos comboios e nos autocarros. Porém, o metro e os barcos pararam. A partir da meia-noite estava prevista uma greve, mas os trabalhadores da Carris e da CP não responderam ao apelo. Os barcos da Transtejo e Sofluza pararam nas horas de ponta da parte da manhã e também da parte da tarde. O metropolitano foi o único transporte que parou totalmente. 10 distritos de Portugal continental estão em alerta por causa da vaga de frio ártico. As temperaturas vão descer muito e de forma acentuada, o que já levou a Direção-Geral de Saúde a alertar a população para a necessidade de se expor durante menos tempo ao frio, vestir mais camadas de roupa e manter a temperatura de casa entre os 19 e os 22 graus. No litoral, durante a noite, a temperatura pode baixar até aos 0 graus e em Trás-os-Montes os valores podem chegar aos 6 graus negativos. A Direção-Geral de Saúde chama também a atenção para a proteção dos idosos e das crianças e alerta para a não utilização de fogareiros a carvão, de forma a prevenir a morte por inalação de monóxido de carbono. A falta de chuva está a prejudicar a produção de laranja algarvia. A produção deu muita quantidade de fruta, mas 30% dela não cresceu o suficiente para poder ser vendida. Sem chuva, os produtores têm que recorrer à rega, mas a produção está prejudicada e os custos dos produtos subiram devido à falta de chuva e à obrigatoriedade da utilização das bombas de água por parte dos agricultores. O trabalho precário é um dos responsáveis pelo desemprego jovem. Muitos licenciados não conseguem arranjar um trabalho fixo depois de acabar o curso e muitos acabam a desempenhar funções precárias. Alguns deles não conseguem sequer sustentar-se sozinhos, dado que há ordenados que não chegam ao valor mínimo nacional. 9 mil pessoas já perderam o emprego na construção civil devido à crise. Os empresários estão preocupados com a crise no setor, que é um dos maiores e mais representativos na economia do país. As associações do setor pedem ao governo medidas excepcionais para conseguir reabilitar um dos setores que empregava mais gente em Portugal. O secretário de Estado dos Transportes, Sérgio Silva Monteiro, disse hoje de manhã no Parlamento que, se as greves continuarem, o Estado pode ter um problema sério. Por cada dia de greve no setor dos transportes, o Estado tem um prejuízo de 2,5 milhões de euros. Música. 74 pessoas morreram nos confrontos de ontem num estádio de futebol no Egito. O estádio de Port Said foi invadido pelos adeptos do Al-Masri depois da vitória por 3-1 contra o Al-Ahli, clube treinado pelo português Manuel José. O governo já decretou 3 dias de luto nacional e os funerais de algumas das vítimas já começaram hoje. As manifestações contra a falta de segurança no Egito, desde a revolta para derrubar a ditadura, continuam, mas o chefe da junta militar, que governa o país, já garantiu que tudo está a ser feito para uma transição suave para a democracia. Enquanto a situação não acalma, a Liga de Futebol Egípcia está suspensa por tempo indeterminado. Ao todo, no leste europeu, já morreram 110 pessoas devido à vaga de frio polar. Bulgária, Polónia, Sérvia e Ucrânia estão a ser assoladas por temperaturas muito baixas, na casa dos 30 graus negativos. A neve e os ventos gélidos bloquearam as estradas e isolaram populações. Em Itália, por exemplo, os transportes ferroviários e rodoviários estão condicionados devido ao gelo. O Sporting está em falência técnica. Uma auditoria externa revelou que existe uma dívida de 276 milhões de euros, com 45 milhões de euros de resultados negativos crónicos. Foi mais um Antena News. Boa noite. Fique de seguida com Histórias com Luís Gaspar.